Šventaja Kristų Salvador, kitantų nusamų, į paranos arvėdėns ansėjų sangydė ramų. Salva sau, salva sau, aukam sūnus, o filių de Deus, salva sau. Aleluia, Filho de Deus, cantai o amor celestial, amor do grande Deus, divina flama consumir os vis pecados meus. Salvação, salvação, alcançou de Cristo excelso e infindo amor, a fim de publicai, e dele a grande salvação a todos proclamai. Salvação, salvação, alcançou-nos o Filho de Deus, salvação.